alguma coisa tá te incomodando. Será que algo em mim te fez lembrar? As noites que a gente se encontrou no exterminador, do meu jeito gostoso dançando com você, do jeito que eu fazia na hora do amor. Então não vem me enganar, você ainda é o mesmo no ano passado. Te vendo comando blindado da saudade, com Didis, Netinho e Marquinho, saudade. Thiago, consagrado, comandando o show pra você. Sinto que o sentimento às vezes é ciúme, ciumento. Na verdade, verdadeira, pode ser só de momento. Acho que gosto já gostando de você. Amo o amor e a pessoa que duvida, duvidando. Eu posso ser diferente, acredito, acreditando. Acho que gosto já gostando de você. Viver a vida é perfeito mesmo sem a perfeição. Quero te beijar com um beijo, chegar no seu coração. E apaixonado, ter certeza que é paixão. No ponto fraco me pegou de jeito. Nessa surpresa eu fiquei surpreso. Não dá pra explicar a emoção daquele amor que fizemos no chão. Janela aberta e a noite chegando. Aí dormiu e eu fiquei te olhando. Bateu o vento e a porta fechando. E o barulho acabou te acordando. Aproveitei pra te dizer te amo. Jorge Moraes e companhia. Sinto que o sentimento às vezes é ciúme, ciumento. Na verdade, verdadeira, pode ser só de momento. Acho que gosto já gostando de você. Amo o amor e a pessoa que duvida, duvidando. Eu posso ser diferente, acredito, acreditando. Acho que gosto já gostando de você. Viver a vida é perfeito mesmo sem a perfeição. Quero te beijar com um beijo, chegar no seu coração. E apaixonado, ter certeza que é paixão. No ponto fraco me pegou de jeito. Nessa surpresa eu fiquei surpreso. Não dá pra explicar a emoção daquele amor que fizemos no chão. Janela aberta e a noite chegando. Aí dormiu e eu fiquei chorando. E o barulho acabou te acordando. Aproveitei pra te dizer te amo. DJ Thiago Consagrado, o DJ que arrebenta e agita de verdade. Diz que me ama, fala pro mundo como é lindo o nosso amor. No Facebook compartilha mensagens falando de nós dois. Pra mim, o nosso amor está escrito. um jardim. Dinho Absoluto, Dinho Absoluto, fazendo você dançar. Sou eu, Eliezer Bruno. Diz que me ama, fala pro mundo como é lindo o nosso amor. No Facebook compartilha mensagens falando de nós dois. De 10 palavras, 11 meu nome. Ela não tira eu da cabeça e tudo que faz lembra de mim. Como é lindo o nosso amor. Thiago Consagrado, aqui e agora. Banda Açaí Pimentas. Ai, tá ardendo, hein? Quando eu ligo o som do carro, tá tocando Pablo. O vizinho escutando, Nelsinho Rodrigues. Com a lágrima nos olhos de alguém que perdeu. Para o peito esmagado.

Tiago Consagrado. DJ Tiago Consagrado. DJ Tiago. Carícias e declarações de amor, de testemunha o nosso cobertor. Minha cama está tão fria sem você, baby. Meu corpo já não sabe o que é prazer. Que vontade de ver você. Nossa foto sobre a mesa e eu não resisti. Vou sair te ver agora. Vou sair te ver agora. Vou voltar a viver, pois sem você minha vida é vazia, sem graça. Como esqueço um só segundo. Em casa, no trabalho, no meu mundo. Girei em torno só de você. Eu estou apaixonada. Como te esquecer? Vou sair te ver agora. Yeah! DJ Thiago Consagrado. Você apareceu do nada em minha vida. De repente algo se transformou. Teu olhar sempre me fez tremer. Tua boca vem me tiroar. Fecha os olhos e eu penso em te ver. E diz agora onde você está. Esse amor que só me machuca, o melhor agora é te esquecer. O passado morre, o presente vive. As lembranças ficam e a vida segue. Eu vou aprender viver sem você. Você nunca mais vai me tocar. Passei a ver o mundo de outra forma e não foi ele quem mudou. Quem mudou fui eu. Quem é? Quem é você? E o que você quer? Te entreguei a minha vida. Não sei nada de você, nem o que quer. Apareceu do nada em minha vida. De repente algo se transformou. Teu olhar sempre me fez tremer. Tua boca vem me tiroar. Fecha os olhos e eu penso em te ver. E diz agora onde você está. Esse amor que só me machuca, o melhor agora é te esquecer. O passado morre, o presente chama de amor.